Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. Hoje é sábado, dia 6 de novembro de 2010. E eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe trazer mais 6 temas que venceram o Festival de Eurovisão nesta longa caminhada. Ora, o nosso programa hoje vai ter 5 atuações ao vivo e uma música que não conseguimos arranjar a sua interpretação ao vivo. Estou a falar de uma música que vamos ouvir lá mais para a frente, é da Estónia, venceu em 2001, mas antes temos 3 temas para escutarmos ao vivo. O primeiro é de Dana International, a música chama-se Diva e venceu o Festival da Eurovisão no ano de 1998 por Israel. Vamos escutar logo depois a música que dá pelo nome de Take Me to Heaven, a música que foi interpretada por Charlotte Nilsson. Por fim, vamos escutar a música que venceu pela Dinamarca o Festival de Eurovisão no ano de 2000, na viragem do milénio. A música dá pelo nome de Fly on the Wings of Love, voando nas águias do amor, dos Olsen Brothers, que aliás fizeram muito sucesso, quer antes, quer depois, e não só na Dinamarca. São estes os 3 primeiros temas que vamos escutar, e daqui a pouco vou trazer então a música da Estónia que venceu, mas não temos aqui a atuação ao vivo. Vamos então ficar com estas 3 músicas, começamos com Dana International e Viva a Vida, Diva! יש אישה גדולה מהחיים, יש חושים שיש רק לה, יש קסמים ויש ימים קשים, ובמה שהיא כולה שלה. למלאכים דיבה אימפריה על הבמה, דיבה היסטריה, היא כולה שיר אהבה. דיבה נריה, דיבה ויקטוריה, אפרודיטה. דיבה לדיבה, דיבה ויקטוריה, קליאופטרה. יש נשים Em 2001 foi a vez da Estónia vencer o seu primeiro festival da Eurovisão em 2001. Ora, visto que em 2000 tinha sido a Dinamarca a vencer, havia sido então agora a vez de, em Dinamarca, ou na Dinamarca, a Estónia fazer história. Venceu com Everybody, música de Tanel Padar, aliás, Tanel Padar e de Duff Benson. Não temos, infelizmente, a atuação, quer a primeira, quer a de título de vencedor. Mas, claro, temos a música para lhe mostrar. Essa música vai tocar a partir de agora. Chegamos ao final destas histórias de Eurovisão. Vamos acabar por aqui no ano de 2003. Ano em que se começou a assinalar uma viragem na história da Eurovisão. A partir daqui, começaram a haver semifinais. Começaram a participar muitos países. E só não se diminuiu o tempo de duração de cada música por muito pouco. Até à década de 70, mais precisamente até 1978, as músicas tinham uma duração possível de até 3 minutos e meio. A partir daí, passou a ser de apenas 3 minutos, e não foi de 2 minutos e 45 segundos, por muito pouco. Vamos acabar em 2003, dizia eu, mas não vou deixar de passar por 2002. É que, se em 2001 se estreava a recém-formada Estónia, em 2002 era a Letónia que se estreava a vencer com Mary Ann, o tema I Wanna. Um tema que contagiou a plateia, quer quando ela cantou na sua primeira interpretação, aliás, como vamos aqui ouvir, é a primeira interpretação, tal como na segunda, em que Mary Ann estava bem mais à vontade e pouco se importou com a voz, embora não cantasse mal todo, apesar da sua interpretação segunda ter ficado pior do que a primeira. Mas, ao contrário, deu também mais aso à sua dança, à sua coreografia, e já que tinha vencido e já, aproveitou para dar então o merecido espetáculo que quer ela, quer o seu público mereciam. Em 2003, um novo grande sucesso de verão surgia precisamente a partir da Eurovisão. Everywhere That I Can, música de Sertab Erener, que vencia pela Turquia. Mas mais do que um sucesso de verão, a música de Sertab Erener acabou por se tornar um trampolim para o seu sucesso. Há muito que era conhecida na Turquia, mas acabou por se internacionalizar com este Everywhere That I Can. Música, então, que vai fechar mais uma edição dos Histórias da Eurovisão por hoje. Na próxima semana estarei de volta e vamos acabar este ciclo que há muito dura das interpretações ao vivo, sempre que possível. Vamos acabar em 2010, em Oslo, onde este ano aconteceu mais uma edição do Festival da Eurovisão. Vamos então ficar por aqui. Ficamos com I Wanna, de Mary Ann, que venceu pela Letónia o Festival da Eurovisão da Canção de 2002. E de 2003, o Festival da Eurovisão da Canção foi vencido pela Turquia e pela turca Sertab Erener, com Every Way That I Can. Fique bem e tenha uma boa noite. Fight you when you stray today. Come on now, I wanna give you everything.